espada no meu cofre. Tão chama no meu nome, sabe quem que ferve o baile? Quem que ferve o baile? Eu seguro só na defesa pra eu não ter que de ataque. Eu balancei o backstage, mas mano vai de ralo. Você só fala enquanto eu me movo. Calada, eu sempre me movo. E que calada eu também conto. O que você conta eu acho pouco. Ele dorme assustado. Amor, se tiver Little Dick não vai funcionar de lá. Amor, se tiver me devendo, você vai ser rastreado. Eu tenho sempre uma saída, eu não mosco, não vacilo. Puta porra me persegue só porque eu subi de carro. Alguns caras que me odeiam têm medo da conta zerada. Sempre vou sair na casa, eu quero te deixar zerada. Nasceu a sua nova bad quando me viu tomando tudo. Pois acostuma com isso, eu tive que pegar de assalto. Você vai se rastrear. Eu tenho sempre uma saída. Eu não mosco, não vacilo. Outra porra me persegue só porque eu subi de casa.